Essa morre. Morre. Ela é morta, eu quero ela morta. Vou meter o pé, abre logo essa porta. Eu quero ela morta, eu quero ela morta. É assim que é, vacilou, a gente corta. Eu quero ela morta, eu quero ela morta. Sei que não presta, o resto é fofoca. Quero ela morta, eu quero ela morta. Se vacilar, vira duplo da minha morte. A faca tá friada e corta ela. Eu sou do Rio, patinho igual mortadela. Eu rio, o tio deixa torta ela. Se não gosta da batida, eu canto a capela. Vem comigo. Eu disse, vem comigo, a vida é bela. Ela pensa, tranquilo, porque a vida é dela. Tá tensa, porque só conhece os pele. Eu quero ela morta, mas ela só amarela. Eu gosto de sacanagem, não ligo pra tatuagem. Não ligo porque cê fala, só importa como cê age. Em cima da laje, eu faço montagem. Não faço vontade, eu boto band-aid. Aguento o tanque igual caçamba de entulho. Eu tapo a boca dela pra fazer menos barulho. Vê se deixa de ser fresco. Da meia volta, popozudo, finge cavalesco. Quero ela morta, eu quero ela morta. Vou meter o pé, abre logo essa porta. Eu quero ela morta, eu quero ela morta. É assim que é, vacilou, a gente corta. Eu quero ela morta, eu quero ela morta. Sei que não presta, o resto é fofoca. Toma a mão. Tão gostosa, chega a ser aleijada toda torta. Posa na pose com lordose, fico na escolta. Silico lipo, dá pra ver a cicatriz. Reconheço o mérito, desvio de septo no nariz. Hidrante, fria, chapa quente, escova progressiva. Jatante nas mãos, baby me alisa. Fechado no salto, nem percebi. Mãos ao alto, sobe o top, peitinhos eu vi. Pegando as mina viva, deixando as mina morta. Feto aborto, já nasceu morto. Estilo cara na torta, sem bondade, sem bondade, sem band-aid. Silver tape, dente, enquanto é tempo, aproveite seu deleite. Speed na pista, milhão, estilo chume. Eu tô no come, o charuto tá aceso, fume. Você com esse perfume, estilo coca, ilícito na xota. Esse filme tá ficando explícito, corta. Eu quero ela morta, eu quero ela morta. Vou meter o pé, abre logo essa porta. Eu quero ela morta.